Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, você aí, me dá uma atenção aí, me dá uma atenção aí. Está no ar mais um Café Brasil para curtir com você uns minutinhos de bom gosto. É pouco, hein? Tem gente que acha que é muito. E hoje eu quero ensinar você a não se deixar enrolar no Brasil dos enroladores. Para começar, uma frase de um anônimo. A primeira vez que você me enganar, a culpa será sua. A segunda será minha. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E vamos abrir o programa com um texto de Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O Paulo foi didático em seu artigo Dicas Anti-Enrolação. Mais que isso, foi necessário. E ao fundo você ouvirá o Circo Místico de Chico Buarque e Edu Lobo, numa interpretação deliciosa com o violinista Ricardo Herz. Ricardo Herz estudou música nos Estados Unidos e na França, onde atualmente dá aulas de música brasileira. Ricardo toca o violino em várias vozes, em cada faixa de seu CD Brasil em 3x4. Alguns ditados romanos expressam através dos séculos a sabedoria de uma civilização que até hoje serve de base para o chamado mundo ocidental, no qual o Brasil se insere. Nos tempos modernos, autoridades e figuras públicas criam meios e maneiras de dizer o oposto do que é a realidade, do que pensam ou de como deveriam agir. Em mais uma contribuição para que o ouvinte possa entender esse complicado mundo, daquilo que no livro 1984, George Orwell chamou de metalinguagem, ofereço uma sugestão de entendimento numa espécie de manual prático de tradução dessa linguagem. São exemplos simples, de nosso dia a dia, mas que muitas vezes passam sem ser percebidos em seu conteúdo intrínseco. Assim, recomendo ao ouvinte que fique atento quando alguém responder "veja bem", sinal de que está pensando numa resposta. Fique alerta quando alguém disser "eu gostaria de dizer para vocês", sinal de que não tem ideia ainda do que vai dizer. A recomendação aqui vale também para a expressão "cada caso é um caso". Fique em pânico quando a autoridade desmentir que vai haver racionamento de combustível, de energia elétrica ou de água. É como o clube de futebol dizer que o técnico está prestigiado quando o time cai pelas tabelas. Aplica-se aqui o mesmo quando a autoridade diz que não há epidemia em meio à corrida para a vacinação. Entre em desespero quando alguém disser que está tudo sob controle, sinal de que não há controle algum sobre a situação. Enrugue a testa quando responderem que a informação não pode ser dada por estar sob segredo de justiça. Enrugue o cérebro se a resposta for que várias pistas estão sendo seguidas para elucidar o caso. Ainda não há pista alguma. Fique em estado de choque quando alguém disser que a lei será cumprida, doa quem doer. E entre em processo catatônico quando disserem que será feita justiça. Desmaie, apoplético, quando ouvir de algum economista que não houve inflação na última quadricemana. Ainda mais se for do governo. Agora, saia correndo e não olhe para trás, nem volte nunca mais. Se algum político brasileiro, num gesto de total espontaneidade, o chamar de meu querido ou meu irmão, suma, porque vem chumbo grosso. Eu sou moderno, tenho até um site, tô inserido nessa onda light, mas o meu terno todo black and white, mandei fazer no Walter Alfaiate, e uma emergente desse new society me convidou para um spirit no iate. Eu disse alright, midnight, mas não vou. O meu barato é chope na esquina, é gafieira na estudantina. Eu toco banjo e curto jovelina, nunca fui de parafina. Veja bem, surfei no trem, fui escolado na Vila Vintém. Na internet, antes que eu encerre, sou malandragem.com.br. Tá tudo bem. Sou mutuário do BNH, tô num calvário pra me aposentar. Já apelei até pra mãe de Ná, que me atendeu de celular. Não tem questão, eu zarco fora da repartição. Se tem pagode lá na abolição, ora vê se pode eu fazer serão. Eu vou me embora de frescão. Vejam vocês, pintou sufoco nesse fim de mês. Veio o ministro gago outra vez. Não sei o que foi 4.3, eu não entendo economês. Mas tô plugado, quem dava dois só manda um e-mail. Deixa na tela pra ficar em zoom, esse meu samba tá num CD-ROM. Se alguém roubar eu mato um. Você tá ouvindo Malandro Internet com Jorge Simas. Jorge Eduardo Collier Simas é carioca, instrumentista, arranjador e compositor. Filho de músicos amadores, autodidata, aos 15 anos começou a tocar cavaquinho e bandolim. Aproximou-se do choro e tem um trabalho delicioso. Sabe onde é que você escuta o Jorge Simas, hein? É aqui, no Café Brasil. Me convidou para um spirit night, no iate eu disse alright, midnight, mas não vou. O meu barato é chope na esquina, é gafieira na estudantina. Eu toco banjo e curto jovelina, nunca fui de parafina. Veja bem, surfei no trem, fui escolado na Vila Vintém. Na internet antes que eu encerre, sou malandragem.com.br. E para encerrar o texto de Paulo Saab: por hora, recomendo que o ouvinte se esconda embaixo da cama e não saia nunca mais, se alguma autoridade jurar que não vai haver aumento de carga tributária. Certamente, inteligente como é, o ouvinte tem muitas outras frases de efeito que estão fora deste pequeno manual de hoje. Uma delas, deixei de mencionar por não conseguir me recordar do seu autor, embora nunca antes neste país tenha ocorrido algo semelhante. Não vai haver enchente neste verão. Não faltará peixe na Semana Santa. As rodovias estão em boas condições para os motoristas. Não há risco de epidemia. A população pode ficar tranquila. Tudo será apurado com muito rigor. Estamos determinando a abertura de uma investigação interna para apurar os fatos. Esta cadeia é de segurança máxima. Ninguém é mais ético do que nós. Última contribuição de hoje. E claro que não para o ouvinte. É mas e não mais. Isso é coisa da oposição para me desestabilizar politicamente. Coro de gato, nasci um surdo replicado a repicar no ouvido do mundo. Sou brasileiro, bem mulato, bamba e valentão. Sou o cupido do amor de minha raça, cantado em samba nas cordas de um violão, de um violão. Se a vida é um jogo de esperteza, aprendi a ser coringa com firmeza. Jogo de pernas, capoeira, é ginga pra pular, é popular. Se a verdade do bacana tem muitas falas, pouco engana. A minha não tem não, é só o fio da navalha que trago firme na mão. Eu sou malandro e ele otário, e o tempo dirá quem tem razão. Opa! Você ouve Malandrando, de Luiz Melodia, Perinho Santana e Silvio Lana. Com Luiz Melodia, o Negro Gato. Sou filho de uma empreta, mas faço tia ciata, nasci da luz de uma lua nova prata, para cegar de vez com a escravidão, com a escravidão. A minha sorte é o baralho, porque eu sou o destino, sou a liberdade, legítimo de uma nação. Sou brasileiro bem mulato, e trago a cabrocha no coração. Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia enrolando um bobo da aldeia. O pobre coitado, de pouca inteligência, vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente lhe chamavam o idiota ao bar, onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas. Uma moeda grande de 400 réis e outra menor de 2 mil réis. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou-o e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. "Eu sei", respondeu o bobo. "Ela vale 5 vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e eu não vou mais ganhar minha moeda." Então, hein, vamos chamar o bobo? A poesia é de Débora Milgram e ao fundo você ouvirá Malandrinho, de José Bétio e Tião Carreiro, nas violas caipiras do Trio Carapiá. Essa música está no CD Levante, instrumental de violas caipiras que é um arraso. Vamos chamar o bobo. Vamos culpar o bobo por essa tremenda zoada na porta desse lugar onde todos têm entrada. Vamos brindar ao bobo, que assim meio cabreiro, disse apenas passageiro, mas tem alma de arteiro. Vamos agradecer ao bobo, que é pura gentileza, abrindo espaço e ouvidos, emocionando toda a redondeza. Rápido, vamos chamar o bobo. Calma aí, se aquiete, se acalme. Ele vem e desaparece. Quem o viu jamais esquece. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Que delícia, o coração bobo de Alceu Paiva Valença. Alceu Valença, aos 4 anos de idade, participou de um concurso de interpretação infantil, cantando em cima de uma cadeira, de tão baixinho que era. Com temperamento rebelde, foi expulso de vários colégios em Recife e acabou formando-se em direito em 1970. Ainda bem que ele não virou advogado. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Puxa com certeza, entrega pra São Jaco Valeu. Coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se se ilude dizendo já não há mais coração. Fiz uma rápida análise neste começo de milênio e descobri qual é o tipo de empresa de maior sucesso no país tropical. São as entrouxadoras. As empresas que fazem a gente de trouxa, e como tem. Companhias aéreas, por exemplo. Quebrei o pau com uma delas, que novidade. Atrasam e cancelam como e quando querem. Não dão informações, deixam a gente largado no aeroporto. Não estão nem aí para os nossos compromissos. Cancelam voos a seu bel prazer. E não pagam nenhuma multa. Se eu quiser mudar o horário de voo, eu tenho que pagar multa. Isso já acontecia bem antes da tal crise de incompetência que acomete o setor no Brasil. E se não quiser, que vá de carro ou a pé, trouxa. E os fabricantes de celulares, hein? Tive um problema com o celular da minha esposa. Ela passou 3 meses pendurada ao telefone sem respostas, sem atenção. Extraviaram o celular dela na assistência técnica e só depois de um escândalo conseguiu o dinheiro de volta. Não gostou, hein? Não use celular, trouxa. Dizendo já não há mais coração. E os bancos e operadoras de cartão de crédito então, hein? Eu tive um problema no meu cartão de débito. Não pude sacar o dinheiro do caixa automático. Tive que usar um cartão de crédito. Saquei R$300 e quando chegou a fatura do cartão de crédito, descobri que pagaria R$42 em encargos. Liguei para reclamar e ouvi: é mesmo, isso é um assalto à mão armada. E se não quiser, que guarde a sua grana embaixo do colchão, trouxa. E as indústrias, hein? Você tem um computador e impressora a jato de tinta, é? Alguma vez parou para fazer as contas de quanto custa a tinta daqueles cartuchos? Num e-mail que eu recebi, vinha um exercício. Um cartucho HP com míseros 10 ml de tinta custa R$ 55,99. Isso dá R$ 5,59 por mililitro. Praticamente R$ 6.000 por um litro de tinta. E as impressoras normalmente vêm com somente 5 mililitros de tinta. Não quer, hein? Use máquina de escrever, trouxa. Olha só, você tá ouvindo Fez Bobagem, de Assis Valente e Augusto Mesquita, com Andréa Pinheiro e o grupo de choro Galo Preto. Essa pérola está no CD Diz Que Fui Por Aí, que eu comprei numa viagem a Belém do Pará. Você já tinha ouvido a afinação de Andréa Pinheiro, hein? Não? Então liga aqui no Café Brasil. Quando eu penso que outra mulher requebrou pra meu moreno ver, nem dá jeito de falar, dá vontade de chorar e de morrer. Fui comprar um carro e no anúncio deram um preço. Na hora da compra, me empurraram todo tipo de acessório. Aquele carro do anúncio simplesmente não existia. Não gostou, hein? Compra outro carro, seu trouxa. E as operadoras de celular, hein? Já tentou resolver alguma coisa usando o 0800 terceirizado delas, hein? Trouxa. Eu poderia contar das experiências com o provedor de internet, com a empresa de televisão a cabo, com o plano de saúde, com a seguradora, com a construtora, com a escola dos meus filhos, com... Fala a verdade, quantas vezes por dia te fazem de trouxa, hein? Perdeu a conta, né? Pois eu cansei e fiz uma lista das entrouxadoras para tomar providências. Mas aí comecei a reparar nas propagandas delas, como elas investem em propaganda, e são propagandas feitas por umas pessoas muito competentes, tão criativas, tão bonitas, tão bem feitas, mostram gente bonita e feliz, sorridente e saudável, todas jurando que eu, o cliente, estou em primeiro lugar, e que só existem para facilitar a minha vida. Algumas empresas até publicam lindos balanços sociais, mostrando como são generosas com as comunidades onde atuam, doando alimentos e ajudando creches. Tudo em papel reciclado, que é para mostrar como elas estão preocupadas com o meio ambiente. Aí eu fico emocionado, deslumbrado, tão deslumbrado que até esqueço que sou trouxa. Nesse mundo tem bobo para tudo, como cantou Alcides Gerardi. Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo, sempre agrada porque neste mundo tem bobo. De tempos em tempos eu lanço um videoclipe com uma nova melô no mercado. A ideia por trás das melôs é tratar de assuntos sérios usando o humor. Se você quiser ver como tudo é feito, visite o meu site e acesse a área de vídeos. E eu tô contando isso para apresentar uma nova melô. A melô do Congresso, baseada na música Felicidade, de Lupicínio Rodrigues. Essa melô fala de alguns enganadores que tornam nossas vidas mais tristes. Ouça como ficou. Honestidade, foi-se embora e a vergonha no Congresso. Já não mora esperança no Brasil. Só piora porque sei que a falsidade lá vigora. O deputado já começa aproveitando, mete a mão, vai desviando e não para de roubar. O hospital vai pra boiada, pra amante o novo carro que o Juninho vai comprar. Moralidade, foi-se embora e a maldade no Congresso. É lá que mora e é por isso que o nosso só se explora, porque sei que a pilantragem lá vigora. O deputado fala errado, ri à toa, se fingindo de inocente e começa a enrolar. E o coitado que votou nessa pessoa lembra o voto, que vergonha, 4 anos pra durar. Seriedade, foi-se embora, o picareta virou dono. E nos devora, o povo inteiro já percebe a ilusão de que a política em Brasília é enganação. Daqui a pouco é eleição e lá vem eles com sorriso, abraço e beijo pro meu voto conquistar. A merda, não sou burro nem palerma, ninguém mais me passa a perna, eu vou botar pra quebrar. Renovação, vamos embora, que a limpeza do Congresso não demora, não sou trouxa, tô cansado. Vou à forra porque sei que a falsidade não vigora. Pois é, gostou do que ouviu, hein? Então não deixe de assistir ao vídeo. Acesse www.lucianopires.com.br. O voto é a única arma para liquidar com os bandidos. E sabe o que mais, hein? O bandido está lá ocupando aquela cadeira porque você não quis estar lá. Você não gosta de política, mas tem gente que gosta. Qual é a mensagem, hein? Urna não é lixeira, voto não é brincadeira. Milhões de pessoas vendem seus votos, negociam sua vergonha. Outros milhões optam por desistir, por lavar as mãos, como Pilatos. Mas muitos milhões não aceitam ser reféns da negociata, da bandidagem, da enganação. Em qual milhão você se insere, hein? E é assim, ao som da melô do Congresso, que o Café Brasil, que falou dos enganadores, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco Débora Milgram, Ricardo Herz, Paulo Saab, Jorge Simas, Luiz Melodia, Alceu Valença, Trio Carapiá, Andréa Pinheiro e o Grupo Galo Preto e Alcides Gerardi. Gostou, hein? Quer gravar? Acesse www.lucianopires.com.br e divirta-se. E para terminar, uma frase do escritor espanhol Francisco Quevedo. Quem não tem intenção de cumprir é sempre magnânimo nas promessas. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.